Olá, galera! Um grande prazer tê-los aqui acompanhando mais esse Papo Quick, né? O Papo Quick é uma iniciativa da Quick Dev, né? É um espaço para a gente falar sobre empreendedorismo, inovação, transformação digital, cultura digital e assim por diante. Então, é um espaço para a gente trocar essa ideia sempre com convidados muitíssimo interessantes aí para colocar suas experiências, colocar o que tá fazendo, o que tá buscando, né? Essa que é a ideia. Meu nome é João Paulo Geroldo, eu sou cofundador e CEO da Quick Dev, e é sempre uma grande honra ter esse bate-papo aqui com alguns convidados aqui ilustres, né? E hoje eu quero convidar para esse bate-papo aqui o Vinícius Diolo, que é um parceiro de longa data, né, que eu conheço há bastante tempo, um cara que eu admiro bastante aí pelo esforço, pela dedicação, está fazendo um trabalho bem bacana aí. Então, primeiro, Vinícius, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí para esse bate-papo. E, cara, se apresenta aí, fala pra gente um pouco quem é o Vinícius, o que você tá fazendo. Beleza, João. Primeiro, eu agradeço aí pelo convite, é um prazer estar falando com você. Não conhecia aqui o trabalho que vocês estão fazendo, assisti o primeiro evento aí, que foi há 2 semanas, vi você, vi o Ricardo Agostinho, que são dois exemplos aí, pessoas que me inspiraram bastante aí no começo da carreira, que me fizeram gostar bastante ainda mais do mundo das startups e das metodologias. Bom, eu sou Vinícius, tenho 36 anos, sou de Franca, sou administrador, trabalhei ali com meu pai na indústria de calçados durante um tempo e depois me mudei para Ribeirão para trabalhar com tecnologia, que sempre foi a minha paixão. Trabalhei ali com vocês no Sevno, lá no começo do Sevno, em 2012, 2013, depois trabalhei de novo lá com o pessoal da empresa do meu pai, com o começo do e-commerce deles, com os primeiros passos ali no cadastro com os marketplaces. Depois trabalhei na IDTrust, que foi a minha maior escola aí mesmo nas fintechs, no começo da metodologia ágil. A gente passou por uma transformação ágil lá que mudou assim como eu via isso. E há 2 anos aí eu tô trabalhando com produtos. Passei pela Quero2P em Franca, pela Bis em São Paulo, duas fintechs, e estou focado nessa parte aí de fintech mesmo, a parte de cartão, trabalhando com adquirência. Bacana, bacana, Vinícius. Muito bom, cara, muito legal. E também eu queria convidar para esse bate-papo aqui um parceiraço nosso, né? Hoje é o responsável pela frente de produtos aí da Quick Dev, né, de gestão ágil e desenvolvimento de produtos digitais, o Matheus Montaldi. O Matheus, muito obrigado aí pelo esse bate-papo de novo, né, por estar aqui com a gente trocando essa ideia, né, e compartilhar um pouco das experiências que a gente vive no dia a dia aí. E, Matheus, se apresenta pra gente aí, fala um pouco do quem é o Matheus, o background aí. Primeiramente, me agradecer aí também, João, a oportunidade. Estamos trabalhando junto há muito tempo, né? E é bacana que poder ter essa oportunidade de participar de mais essa iniciativa, né, da Quick Dev, né? Sou formado em ciência da computação, né? Então, sempre, já desde adolescência ali, focado no mundo digital, né? Então, fiz formação em ciência da computação, trabalhando um bom tempo como analista de sistemas, voltado mais com o setor financeiro, alguns projetos ali, quando eu estava trabalhando em São Paulo. São Paulo eu mudei para Ribeirão Preto, que comecei a trabalhar aqui com o João, e começamos a ter essas oportunidades de começar a trabalhar com umas empresas da região, né, e focar com elas no desenvolvimento, e a gente utilizando essas metodologias ágeis, né, entregando valor para eles e fazendo algumas transformações digitais aí nas empresas aqui da região. Matheus, obrigado aí. Bom, na Quick Dev a gente trabalha com agilidade desde o nome, né? Então, ou seja, os métodos ágeis tá desde a nossa essência, né? Eu, particularmente, eu uso métodos ágeis aí desde 2004, né? Ou seja, já desde o comecinho, né? E a gente teve algumas experiências bem bacanas aí, né, nesse período, sobretudo com a pandemia aí, né, o trabalho remoto, né, essas coisas. Sim. Era algo que a gente, na QuickDev, já praticava aí, né? Acho que o nosso primeiro projeto com equipes coalocadas foi em 2016, né? Um projeto de sistemas de BI, Big Data, análise de dados, né? Então, nós trabalhamos nessa primeira oportunidade com pessoas ali de vários lugares, né? Então, uma dificuldade que a gente sempre viu aqui, né? E sempre que eu converso com outras pessoas, é um pouco do desenvolvimento da cultura ágil, né? Ou seja, muito se fala, muitas vezes, em metodologias, né? Ou seja, em Scrum, em Extreme Programming, Feature Drive Development, enfim, várias outras metodologias, mas acaba se perdendo muitas vezes a cultura, né? O comportamento ágil, né? Ou seja, como que é para vocês, né, desenvolver essa cultura, né? Ou seja, como criar nas equipes esse fundamento ágil, esse comportamento ágil, né? Então, Vinícius, se puder falar um pouco como é que foi a sua experiência nesse aspecto, nas companhias que você trabalhou, como que foi implementar esse tipo de cultura? Sim, eu acredito que essa cultura, ela vem com o tempo e as pessoas elas têm que estudar e têm que realmente ver o que a agilidade, como ela mudou as grandes empresas, né? Hoje, você lendo e estudando sobre aí, desde o Manifesto Ágil aí, há 20 anos até hoje, como foi a evolução aí dessas grandes empresas e como elas se adaptaram, né? Como elas passaram a entregar valor se adaptando às mudanças do mundo. Acho que assim, os três pilares ali do Manifesto Ágil, né, a inspeção, a transparência e a adaptação, e os quatro valores, você tratar mais os indivíduos e menos ferramentas, ter mais software funcionando do que aquela documentação abrangente que a gente tinha no Cascata, ter mais colaboração e menos contrato, e ser mais adaptável, né, você está sempre se adaptando do que seguir aquele plano à risca. Isso, eles estão bem explicativos, né, de como deve ser a disseminação dessa cultura ágil. Acho que a agilidade dentro das empresas, essa cultura ágil, ela deve ser disseminada através de bate-papos mesmo, e o pessoal, quem já trabalhou, quem entende disso, trazer essas discussões, esses fóruns, tá sempre se discutindo sobre isso, e acho que é o dia-a-dia e através dessas interações, através das entregas que são feitas a cada sprint ou a cada time box ali que a gente trabalha, se a empresa trabalha com Scrum ou trabalha com Kanban, as pessoas elas conseguem ver esse valor, né, o que está sendo entregado. Então eu acho que o dia a dia e essa cultura, essa troca de informações dentro das empresas é importante aí para a gente conseguir disseminar a cultura dentro das empresas. E aí, Matheus, nesses projetos, qual é a sua visão aí? Qual é o desafio de implementar a cultura, principalmente? A implementação da cultura ágil é o que você falou, João. Vai muito além do uso da ferramenta, né? A ferramenta é só um auxiliar ali. É comportamental. Você ter a mudança comportamental para conseguir se adequar e ter essa cultura, começar a pensar de forma ágil, né? Ter o comportamento de forma ágil, né, dentro das empresas. Então, a maioria das empresas, até que a gente já trabalhou, elas têm aquela estrutura hierárquica tradicional, né, o modelo tradicional de trabalho aí, né, aquela forma matricial de trabalho, e aí você, como você vem com uma cultura ágil, você tem que ter aquela questão da adaptação, né, o período de adaptação, ter uma flexibilidade ali do time para conseguir trazer essas pessoas que estão nesse meio, né, conseguirem trazer elas para começar a trabalhar na cultura ágil, né. E quando eles começam a ver, acho que o próprio usar a ferramenta, o próprio Kanban ali, eles começam a ver o progresso do trabalho, como que é, fica mais palpável o envolvimento das áreas, de várias áreas dentro da empresa, você vê que o pessoal começa a se engajar muito mais no processo ágil, né, na cultura, né, eles conseguem ver as transformações acontecendo, né, com uma velocidade mais agradável para eles, né, e uma expectativa melhor, né? O próprio Jeff Sutler, né, e o Kent Schauber, né, que foram os caras que escreveram, né, o Scrum Guide ali inicialmente, né, lá em 96, 97, né, algo assim, eles dizem, né, lá no próprio Scrum Guide, eles falam que os métodos ágeis, eles são fáceis de implementar, de conhecer, né, de aprender, né, ou seja, saber ali os time box, entender os ritos ali é simples de fazer, né? Porém, implementar e viver é uma das coisas mais difíceis, né? Porque ele implica ali em mudanças de comportamento, né? Acho que foi o Juan que comentou aqui agora que é um estilo de vida, né? Isso é bem legal, porque você começa a perceber que, cara, é carregar menos peso, né? Ou seja, é ser mais direcionado à percepção do que mais agrega valor pro teu cliente. Tem o principal valor do negócio, né? Que vai mais trazer resultado. É focar nisso, né? E entregar o valor o mais rápido possível, da forma mais simples possível. Então, assim, tem vários... Dá para filosofar bastante aqui sobre vários comportamentos. Sim. Que isso impacta nas nossas vidas, né? Mas um ponto dessa cultura que eu queria explorar com vocês, né? Quando a gente fala de gestão ágil, a gente está falando basicamente de um componente, né, que é a autogestão, né? Ou seja, equipes autogerenciáveis, né? Ou seja, você coloca em um mesmo ambiente um pequeno grupo de pessoas com competências complementares, né? Então, se for uma startup ali no começo, está colocando um dev junto com um designer, junto com um business developer, junto com, enfim, uma galera com competências complementares que não tenha cada um na sua skill, que muitas vezes tem comportamentos diferentes, né? E fazendo com que toda essa galera foquem no mesmo ponto, né? Dentro de um time box específico, foquem em uma mesma entrega, né? Foquem no mesmo resultado, que é o que tem valor para o cliente. Só que quando a gente fala de times autogerenciáveis, isso funciona para algumas pessoas, mas não funciona para outras, né? Tá falando basicamente que, cara, o chefe ali, né? Se a gente tá falando de Scrum, o Scrum Master não é o chefe, né? Ele é um facilitador, né? Ele é um cara para garantir os ritos, né? Então, as pessoas precisam ter essa percepção do autogerenciamento, de que ela é dona da vida dela, né? Ela tá ligada com ela mesma. Como que é para vocês, né, na experiência prática de vocês, colocar isso para funcionar, né, em times tão distintos, né? Bom, eu começando aqui, eu acho que essa questão do time autogerenciável, e principalmente do time ele ter todas as peças para conseguir fazer as entregas, esse eu acredito que é um mínimo que a gente precisa ter, né? O time de Scrum, o time ágil, ele tem que ter essas peças. Quando você tira algumas desses pés, um tripé, na verdade são vários pés, você complica bastante o andamento do time. E essa questão do time ser autogerenciável também, de todo mundo ter as suas responsabilidades e conseguir cumprir e resolver esses problemas ali dentro, acho que é um esforço diário, né? Como o Juan falou aí, é um estilo de vida, mas não é simples, não é todo mundo que tem essa percepção e essa facilidade. Eu trabalho isso diariamente, acredito que é uma essa falta, essa disciplina não é tão simples e é uma... No meu trabalho, eu tento fazer isso junto com o time, né? Eu tento o tempo todo estar em discussão com o time, conversando com eles e delegando e tentando ajudá-los a resolver os problemas. Mas isso, acredito que isso é um trabalho diário e é uma dificuldade, assim, principalmente no começo desse trabalho com o time, né? Na formação dos times e até o time passar a rodar ali de forma redonda, é uma dificuldade que as reuniões que o Scrum, por exemplo, preconiza ajudam muito nisso, mas é difícil. Ô, Juan, muito obrigado aí pela participação. O Juan Vitor aí tá batendo papo conosco. Obrigado aí pela presença. E bater esse papo com a gente, vai mandando aí os comentários de todo mundo aí, pessoal, pra gente interagindo aqui. Matheus, e como é que foi a experiência nos projetos que você participou? Como é que foi essa experiência para trazer essa galera na autogestão, né? Ou seja, essa percepção que todos muitas vezes querem, né? Não ter um chefe, mas quando não tem um chefe, às vezes se perdem, né? Ou seja, exato. Então, assim, essa da responsabilidade, do empoderamento do time, né? Em busca de uma meta comum. Uma coisa que o Vinícius comentou ali, né, e a questão tem que o comentário que o Juan colocou, a questão da disciplina, ali é um esforço diário, né, você continuamente tendo esse esforço diário, até o Vinícius comentou muito bem, assim, no começo de um time, a hora que você forma um time que vai trabalhar ali, né, já tá, a ideia já é esse time já ser formado para trabalhar com cultura ágil, né. Então, quando você começa a engajar com esse time, até o time ter esse engajamento, ter essa responsabilidade, né? Ele conseguir enxergar o valor da entrega, que acho que o principal ponto é ele conseguir se transmitir para o time e conseguir entregar o valor, né? Ele entender o valor da entrega que ele está fazendo, por que ele está fazendo aquilo, né? E ele entendendo esse porquê, acho que a participação deles, até dos ritos, né? Tá pensando aí no Scrum, né, nos ritos, que a gente tem as reuniões diárias, assim, você deixa de cobrar o pessoal para realmente, o pessoal acaba tocando as reuniões por conta, né, os ritos começam a acontecer por conta própria, né, o time começa a ter uma colaboração muito maior, né. Agora, partindo de uma transformação de um time que não está habituado, né, pessoas que têm responsabilidades fora dentro de uma empresa, né? Quando você vai conversar com uma empresa, e eles vão começar a trabalhar com cultura ágil ali, às vezes por conta de um único projeto. Acho que é a questão da mudança, né? Ele ter essa mudança de transição, eles acabam vendo os benefícios, né? De ter essa autonomia, né? O fato de ter, se sempre o pessoal, a maioria está acostumado de ter aquela cobrança, a demanda vem do chefe, vem de cima para baixo, e aí eles começam a perceber que a demanda deles, eles mesmos estão gerando as próprias demandas, eles estão começando a avançar ali no desenrolar para atingir o objetivo em comum. Né? Então, isso é muito bacana, essa questão de juntar times, e é até assim, quando você fala de times multidisciplinários, né? Você pega um pessoal da área contábil de uma empresa, perto do pessoal do administrativo, juntando com o pessoal do chão de fábrica, é legal quando você vê esse time dando essa oportunidade deles se organizarem ali, né, para terem, levar o projeto com um benefício que vai atender todo mundo, né, que é um benefício que entrega um projeto para a empresa, é bem interessante, né, você consegue ver muitas coisas ali, muitas pessoas se sobressaindo em determinadas situações ali. Bom, na visão de vocês, gestão ágil, assim como talvez tem pessoas que têm dificuldade, não se adaptam à gestão ágil, tem talvez pessoas que gostam e pessoas que talvez tenham dificuldade de lidar dentro desse ambiente. Na visão de vocês, os métodos ágeis são para todos os projetos? Ou tem projeto que não funciona? Como que é a leitura de vocês nesse aspecto? Que tipo de projeto faz sentido aplicar esse tipo de abordagem? Ah, pensando assim, eu imagino, não sei se a construção de uma casa você consegue fazer no projeto ágil, né? Pensando em engenharia, assim, determinados. É isso daí, você tem que seguir um cronograma à risca, tem um orçamento ali muito à risca, prazos para serem cumpridos, né? O escopo muito bem definido, né? Você tem a casa, lógico, você pode fazer aquelas mudanças, mas você vai fazer uma ponte, você não tem muito, né? Você vai ter que cruzar de um rio de um lado para o outro, né? Eu penso que engenharia. Em determinados projetos, assim, realmente a cultura, o modo tradicional, né, de projetos, aquele projeto em cascata, ele se faz necessário, né? Agora, quando a gente está trabalhando já voltado, principalmente, todo mundo fala de inovação, né? Mas não só inovação, né? Desenvolvimento de qualquer produto, né? Desde uma bala, um celular, qualquer outra coisa, você pode utilizar cultura ágil. Né, desenvolvimento de processos internos, melhorias, né, o famoso PDCA que as empresas costumam fazer, é viável adotar a cultura ágil. Agora eu tô vendo gente focada em usar a cultura ágil também para transformar a educação, né? O pessoal começar a adotar isso na educação também, né? O pessoal principalmente focado aí, principalmente na educação executiva, né? E agora também, quem sabe aí, pensando nas escolas, né? A gente pode dizer, então, que a questão da incerteza, né, talvez seja um componente, né? Talvez quando a gente compara com tipos de projeto onde você tem maior certeza do escopo ou menor variação de escopo, talvez os métodos tradicionais sejam mais adequados, né? E talvez processo onde você tem maior descoberta, né? Uma busca por descobrir, né? Por alguma coisa como criação de produtos, né? Desenvolvimento, qualquer processo de inovação, desenvolvimento de novos produtos, né? Passe por esse tipo de abordagem. E aí, Vinícius, o que você acha, cara? Eu concordo com o Matheus, acho que, na minha opinião, assim, todo desenvolvimento de software, principalmente de software, hoje eu acho que é até difícil a gente pensar em fazer um cascata em qualquer tipo de software, né? Mesmo se fosse para se fazer um novo ERP dessas grandes empresas, fazer um novo SAP, não faz mais sentido trabalhar no modelo cascata para nenhum tipo de software. Acho que empresas de software, eles podem e devem ser feitos utilizando metodologias ágeis. Mas eu acredito também que todos os outros projetos, tudo quanto é tipo de empresa, pode se beneficiar de alguma forma desses princípios ágeis que a gente tanto estuda e trabalha em desenvolvimento de software. Acho que algumas ferramentas que a gente usa e algumas reuniões, como uma daily, por exemplo, pode funcionar mesmo em uma obra, por exemplo. Acho que ela pode ajudar e pode ajudar a tirar vários impedimentos ali que podem surgir durante esses projetos, né? E, por exemplo, o Kanban, né? A gente hoje, o Kanban é utilizado aí em tudo quanto é tipo de projeto, e ele veio de uma indústria, né? De pessoal da Toyota que começou a desenvolver a metodologia deles e passou a se usar esse tipo de quadro, e hoje é usado aí em larga escala em todo tipo de empresa. Então, acho que esses princípios ágeis podem beneficiar qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de projeto. Acho que tem ensinamentos aqui muito valiosos que todo mundo pode usar. Acho que você falou uma coisa que é muito interessante, né? Ou seja, as ferramentas elas podem ser largamente utilizadas, né? Mas o princípio ágil pode ser que ele seja aplicável ou não, né? Acho que isso é importante a gente diferenciar, né? Porque, na verdade, quando a gente pega um método, né, como o Scrum, por exemplo, ele é um conjunto de ferramentas, né, que também não foram inventadas pelos criadores do Scrum, né? Tipo, reunião diária vem do TPS, né, do Toyota Production System, que já fazia na frente do Kanban, entendeu? Sim, sim. Então, assim, não foi criado, foi um compilado de várias boas práticas, né, do mundo da gestão, né? Então, por isso que foi uma coletânea ali, né? Então, assim, essas práticas é muito legal usar em diferentes cenários, né? Então, não significa que eu tenho que ter time box definidos num projeto tradicional, né? Ou seja, talvez num projeto que eu já tenho um escopo claramente definido, entregas já claramente definidas, é anti-ágil eu ter time box, querer fazer um monte de reunião para coisas que eu já tenho já uma clareza, né? Então, assim, acho que essa questão das ferramentas é legal, mas diferenciar o princípio, né? Ou seja, porque eu vejo muitas vezes as pessoas se enganando, né? Dizendo que executam um método ágil, executam um Scrum, por exemplo, né? Hoje é bem popular, mas ela não tem uma cultura ágil, ela não tem adaptabilidade, né? Ou seja, assumir a mudança como parte do processo, ela não tem uma comunicação fluida, ela não tem entregas contínuas, né? Eu vejo muita gente no mundo de software, eles fazem sprints, mas não coloca software em produção, né? Então, assim, o que vai gerar o processo de aprendizado é quando a gente coloca aquilo em produção e pega o feedback do usuário, né? Então, assim, esse conceito, né, de eliminar os lixos, né, entre aspas, né, que vem do Lean, né, da gente arrancar documentações desnecessárias e passos desnecessários que não entregam valor para o usuário. Compilar, juntar, né, identificar o que é mais importante, priorizar e do que for mais importante fazer entregas constantes, né, e alinhadas com a necessidade do cliente, sempre interações francas com o cliente. Isso é a essência, né, do mundo ágil, né? Mas isso cabe, é necessário em alguns tipos de projeto, outros não. Né? Essa visão de que isso não é uma bala de prata, né? E que isso é mais uma ferramenta na caixa de ferramentas, é super interessante. Sim. Uma coisa que você comentou, João, que é importante, a questão do uso da ferramenta, né? Você vê que o pessoal, até o Felício comentou, muita indústria de software preconiza e fala, uso metodologia ágil, uso ágil aqui, mas o cara vai ter conseguir entregar valor para o cliente dele só no final. Ali passa 2-3 meses aí que ele vai vir entregar valor para o cliente dele, né? Ele tá fazendo cascata do mesmo jeito. Às vezes ele tá gastando tempo, perdendo tempo com o time dele, participação de reuniões, fazendo todo aquela teatro, né? O teatro ágil, digamos assim. E o cara não entrega valor realmente no final das contas, né? Ele vai estar seguindo o modelo tradicional do projeto, né? E ele é pouco adaptável a mudanças, né? Acho que isso é o... Ele vai totalmente contra a cultura ágil, né? Os negócios mudam, né? Então, o ágil veio para agilizar, né? Para se adaptar a essa mudança, né? Tornar a mudança favorável, né? É uma frase legal, né? Que eu acho bem bacana, resume bem, né? Ser ágil não necessariamente é ser rápido, né? É ser adaptável, né? É ser objetivo. Então, é bem legal. Vocês enxergam, na visão de vocês, alguma desvantagem do ambiente ágil? Ou seja, a gente está falando muito bem, né? Ou seja, dá a impressão que é tudo perfeito, né? Mas na visão de vocês, o que tem de efeito colateral disso, né? Quais são os problemas que isso gera também, né? Tem uma questão assim que muita gente fala que é uma desvantagem, mas que eu não vejo bem assim, que é a prever custos, por exemplo. Eles falam, vem a pergunta no começo ali de um projeto ágil, quanto vai custar, quanto dinheiro isso vai gerar, calcular o ROI. Acho que até o pessoal que conversa e tenta seguir essa mentalidade ágil, fala, cara, isso é impossível você saber, e acho que é o real. Você prever, fazer um projeto todo também bem detalhado no modelo cascata, e fazer esse orçamento, você ter essas respostas de quanto isso vai custar e quanto dinheiro isso vai gerar, é um chute. O Mike Kagan, ele fala isso no livro Inspirado dele, ele fala que esse é um dos... Hoje o pessoal vem muito a encontro do que vocês acabaram de falar, que hoje o pessoal pega uma ideia, cria um roadmap, faz o backlog, faz o design, desenvolve, testa e utiliza. E fala que está fazendo ágil, mas na verdade está fazendo isso de uma forma totalmente cascata, mas seguindo algumas reuniões, alguns ritos aí da metodologia ágil. E essas respostas, eles dizem que o ágil não consegue responder, mas acredito que quando o pessoal de cascata responde também, é baseado em chutes. Eles não, a gente não consegue prever isso de uma maneira exata, de conseguir fazer essa quantificação, esses custos. Volta na questão da incerteza, né? Acho que a incerteza é a palavra-chave, né? Você consegue calcular o ROI de um projeto se você souber quanto ele vai gerar de receita e exatamente quanto ele vai custar. Mas se você está falando de inovação, desenvolvimento de um produto novo, você não tem esse controle, né? Inerente ao tipo de projeto, né? E a indústria de software tentou fazer isso durante anos de forma equivocada, né? Fracassada. O próprio conceito de roadmap, né, ele é muito usado, né, a gente usa bastante isso dentro da gestão ágil, mas ele tem que tomar muito cuidado, porque um roadmap de 2 anos para frente, num produto nascente, ele também é big design up front, né, ele também, você está fazendo um planejamento longo num ambiente de incertezas que você não tem a menor noção se aquilo vai funcionar ou não, né, então, ou seja... Às vezes as nomenclaturas e ferramentas são bem aplicadas, mas isso que você falou, Vinícius, é muito legal, assim, porque exige uma maturidade de todos os lados, né? Do contratante, né? De quem, do sponsor desse tipo de projeto, né? Que está bancando isso, de entender que, cara, eu vou explorar alguma coisa, não tem um escopo bem definido, eu vou pegar um X de recurso e vou priorizar o máximo de aprendizado possível com esse X de recurso para descobrir se é viável ou não. Eu faço isso em etapas, eu posso continuar o investimento dependendo do resultado, eu posso parar, né? Então, na visão do sponsor, né, ele tem que também comprar, né, esse desafio, né, entender que, cara, é um processo de descoberta, sabe? Você não dá para fazer uma previsão de longuíssimo prazo, porque isso é o que está na nossa cabeça, né, o que a gente acha que é o caminho nesse momento, mas não é o que o cliente quer, né? Então, assim, essa visão de design centrado no cliente, de entregar o que o cliente quer, cara, você tem que descobrir o que é, né? E não é numa pergunta para ele também que você descobre, é prototipando, é interagindo, é colocando na mão dele, é ouvindo, e aí você vai alongando. Óbvio, chega um tempo que você consegue ter previsibilidade, né? Mas não é na largada, né? Como muita gente espera, né? Então, você tocou num ponto aí que é realmente bem complexo, né, de entender, e cria bastante ruído, né, porque o sponsor de quem está colocando, ele entender a natureza desse tipo de projeto, entender como ele gerencia o orçamento desse tipo de projeto, né, não significa que você não vai gerenciar, não significa que você vai ter uma visão diferente, né, você é entrega de valor pro cliente, valor agregado pro cliente, em detrimento de entrega simplesmente, né. O fato de você entregar, fazer um monte de feature, né, que entrega valor para o cliente. Feature não entrega valor para o cliente. Né? Você citou aí o Martin Kagan lá no Inspired, lá, ele fala bastante sobre isso. Né? O cliente é interessado no outcome que ela gera, no resultado que aquela feature gera para ele, no benefício, na proposta de valor. Né? Então isso é bem legal. Acho que pegando nessa questão do valor que você comentou, João, que eu tô vendo, o objetivo principal aí que a maioria das pessoas esquece é maximizar o valor, né? Você tem um orçamento fixo, você tem um prazo fixo, você tem que trabalhar com isso, você tem que maximizar esse valor, né? E aí acho que é uma das desvantagens que muita gente às vezes acaba saindo, sai fazendo de qualquer jeito, esquece do mínimo de planejamento necessário, né? Acho que essa é uma desvantagem que o pessoal quer adotar a cultura ágil, mas entendem que exige planejamento também. Não é só sair fazendo, né? Você tem que planejar, você tem algumas etapas que você precisa cumprir ali para a experimentação, né? Para conseguir maximizar esse valor, né, para o cliente. E um outro detalhe que a gente comentou, que a gente falou ali de equipes, né, autogerenciáveis, né? Se você não tem uma equipe dedicada e entender qual é o valor, realmente isso é uma desvantagem muito grande, né? Você trabalhar com pessoas que não entendem, tanto de forma individual como coletivamente, não está dedicada ali com o projeto, e isso é uma grande desvantagem, né? É diferente no o tradicional, ele sempre manda o cara fazer, ele faz, entrega, beleza, né? Mas o gerenciável ali, não, ele faz parte do time, né? É o coletivo ali, né? Acho que hoje aí, dentro de uma equipe, a gente tem que lidar com os problemas das pessoas e não só problemas da empresa, né? A gente está sempre, esse mundo hoje que a gente vive, tem muita gente que busca ajuda ali dentro do time, dentro da empresa, para problemas pessoais também. E acho que hoje a gente passa a maior parte do tempo do nosso dia no nosso trabalho, né? E a gente tem que ter essa abertura aí com as pessoas que a gente trabalha e que a gente desenvolve essa confiança. E trabalhar em times acho que ajuda bastante nessa transparência, né? Acho que o time tem sempre que pegar essas pessoas que têm algum problema ou dentro da empresa, ou algum problema, um problema técnico que ela não tá entregando como o time esperava, e trabalhar com essa pessoa, tentar desenvolver ela e tentar sempre ajudar. Eu acho que hoje a vida pessoal e a vida profissional se misturam bastante, e é muito importante a gente estar sempre aberto aí a oferecer ajuda e trabalhar junto com as pessoas, sempre com essa questão da transparência e da honestidade, né? Acho que isso é importante dentro dos times e para o pessoal dos trabalhadores aí também. Tem muita gente que fala que você tem que ficar muito fazendo um alinhamento da expectativa do cliente com o projeto, né? Você também tem que lembrar de fazer o alinhamento da expectativa do time com o projeto, né? De cada um que faz parte da equipe ali. né? Porque ele tem que estar alinhado com as expectativas, tanto profissionais quanto com um projeto, né? É, projeto pode proporcionar. E a questão que o Vinícius comentou também, as pessoas, né? A gente fica a maior parte do nosso tempo aqui é trabalhando, né? 8 horas por dia aí, digamos. Mas o pessoal trabalha às vezes muito mais, né? Mas e com essa questão do trabalho remoto, eu acho que deu para conseguir fazer esse melhor conciliar melhor, né? As expectativas, às vezes, da pessoa, como querer, às vezes, mudar de cidade, ter oportunidade de mudar de cidade e continuar, às vezes, trabalhando na empresa, né? O trabalho remoto acaba ajudando, veio para ajudar nisso, né? Muita gente descobriu isso na pandemia, né? Acho que foi um fator de descoberta ali. Mas acho que é muita conversa também, né, com o time. De forma individualmente, fazendo as reuniões de feedback ali, acaba sendo bem importante para alinhar essa expectativa das pessoas com um projeto também, né? Os métodos ágeis, né, ele acaba, quando a gente acaba priorizando o que é importante para o cliente, né, a gente define um time box, a gente define uma meta para uma sprint, né, que a gente vai entregar. E o time se compromete com aquela entrega, né, sabe, vai buscar esse comprometimento. O próprio processo, né, a forma que ele acontece, ele cria uma certa pressão, né, e certos conflitos, porque o time precisa colaborar, né, entre si para que possam cumprir aquela meta. Né. E isso é zona de conflito. Né, isso, na prática, no dia a dia, um membro da equipe que tinha que ter feito algo não fez, não entregou, sabe? E assim, os ritos, principalmente aí pensando em Scrum, ajudam muito nisso, né? Você fazer as reuniões diárias para você identificar prematuramente os problemas, né? A reunião de retrospectiva, né? É uma reunião fundamental, sabe? Né? Para realmente o time discutir o que funcionou, o que não funcionou, né? E tentar endereçar problemas já na próxima sprint do que de como melhorar. Então, assim, o método já prevê uma série de ferramentas, né, para você poder tratar esses conflitos e problemas com a equipe. Entretanto, tem uma questão que eu acho fundamental no comportamento ágil, né, que aí volto na cultura, né, para onde a gente começou a conversa, né, é tratar os problemas com muita franqueza e muita transparência. Né? Ou seja, não dá para, dentro de um ambiente ágil, né, se a gente realmente quer ser ágil, não dá para a gente ficar procrastinando certos problemas, passando por cima de certas situações, relevando certas coisas. Então, você tem que trabalhar os problemas com bastante objetividade. Né? Então, muitas vezes, né, isso no dia a dia, muitas vezes é papel ali de um Scrum Master, de um líder dessa equipe, é ter conversas francas com a equipe, sabe? Conversas individuais com a equipe, né? Uma coisa que o pessoal chama muito, né, que eu vejo muitas empresas usando hoje, os one-on-ones, né, ou seja, o cara chama um cara, bate um papo de forma bem, bem transparente, trabalhando a atitude que não está sendo legal, né, tentar separar, né, diferenciar o problema da pessoa, né, ou seja, a atitude que não está legal, sabe, que não está atendendo, as expectativas que nós criamos e que talvez estejam desalinhadas, né, e alinhar essas expectativas, pactuar. Então, numa sprint, basicamente, a gente faz isso o tempo todo, está pactuando expectativas entre o product owner, que está lá prometendo as coisas com o cliente, e o time que está lá para entregar. Então, buscar essa sustentabilidade, o respeito às pessoas, né, para ter um ritmo sustentável, muitas vezes, sabe, é fundamental. Mas você tem que equilibrar o ritmo sustentável com entrega constante também, né? Não adianta ficar um ritmo todo mundo beleza, sem pressão, sem ter entrega, né? Então, esse ambiente por si só ele já é um ambiente de conflituoso, que tipicamente tem esse tipo de coisa, sabe? E tem que trabalhar isso e contornar, sabe? Ter essa visão de não ficar botando pano quente nos problemas, não ficar adiando os problemas, resolver os problemas com coragem e simplicidade, sabe? Isso são valores, são comportamentos da cultura ágil, né? Então não é só isso, não é só ter sprint, não é só ter daily, não é só ter review, né? É esse comportamento que se espera, né, de um gestor ágil, um time ágil, uma comunicação franca e objetiva. Pessoal, a gente está chegando no fim aqui. O Juan ali perguntou quais os principais livros vocês indicam. Eu já vou citar alguns aqui que eu gosto muito, né? Um deles a gente já citou bastante aqui, o Inspire, do Martin Kagan, né? É um livro muito legal. Tem um que é básico, assim, que é a arte de fazer o dobro com a metade do tempo, acho que é esse o título do Jeff Sutherland, né? Que ele conta um pouco até da história do Scrum, né? Eu acho que isso é, esse livro é bem legal, sabe? Assim, saindo um pouco de indústria de software, mas tem o Agile Product Management do Roman Picker também, que é muito legal, recomendo bastante esse livro, tem uma visão bem bacana, né? Isso é expandindo um pouco o ambiente de gestão aí, Lean Startup, Customer Development, essas outras metodologias que expande um pouco o mundo software e trabalha um pouco esse viés de inovação, de criação de negócios, né? Então, Lean Startup do Eric Ries e Customer Development do Steve Blank. Essas são as minhas recomendações. Acho que eu complementaria com uma recomendação para vivenciar, ou quem nunca vivenciou, poder acompanhar como que é. Tem um livro aí que chama Sprint é Sprint, né? Acho que é bem bacana, da Mari Provinciano e Paulo Caroli. Eu até peguei aqui, foi para lembrar exatamente o nome aqui, fui pegar no Kindle aqui para ver. Aqui. Legal, né? Eles falam sobre bastante a ferramenta, né? A metodologia ágil, ferramenta ágil, ferramentas envolvidas, e eles têm uma parte ali que eles mostram como que é a rotina, né? O cotidiano de um projeto, né? Eles colocam na prática, mostram ali como que foi a vivência, né, deles de um projeto, aplicando essas metodologias, né? Acho que é legal, bacana para quem quiser experimentar, conhecer também, né? Legal. Sim, gosto bastante dos livros do Carol aí para ideação de produtos, para o Sprint é Sprint, a Lean Inception, né? Que ele faz. Lean Inception. Acho bem legal. E agora também ele lançou com. Não vou lembrar o nome agora do outro autor, que é o Carol é associado nele nesse livro, que é o PBI, né, que é o Product Backlog, que eles ensinam como você criar um backlog para quem está iniciando em produtos. Eu acho ele bem legal. E gosto muito do Hooked, o Engajado também, que ensina vários gatilhos aí para produtos, né, para quem está criando um produto aí. O Ada perguntando da questão de estudar metodologia ágil, né? Acho que todo mundo tem que estudar, né? Ou seja, cara, não adianta absolutamente nada só o gestor conhecer, né? Todo mundo tem que conhecer, saber dos métodos, porque a gente tá falando de um negócio que ele é horizontal, né? Ele é um ambiente de colaboração, né? Então, as pessoas precisam interagir em cima do... conhecendo as regras, né? Não é um negócio para ser... feito por um gestor, não é top-down, né? É um ambiente de colaboração mesmo, para que as pessoas se sintam engajadas em busca de um mesmo objetivo, né? Eu ajudei uma empresa no passado implementando métodos ágeis, né? Isso já tem alguns anos, né? E foi uma experiência muito interessante, porque quando a gente começou o projeto, né? Era uma empresa na área de educação, sabe? Ela tinha uma esteira de desenvolvimento de produto tão sequencial que quem fazia o design, o planejamento do produto, nunca tinha visto o produto pronto, né? Então, assim, isso é legal. Tinha um ciclo de produção de um determinado produto que levava um ano, as pessoas produzindo um monte de... desenhando esses produtos durante um tempão, sabe, né? Daí isso ia para as próximas etapas, né, um ciclo de um ano, ou seja, a gente, usando métodos ágeis, começou a ter entregas ali 45 dias a 2 meses, e o cara que fazia o design, ele participava da review, onde ele via o que ele fez, ele discutia com o desenvolvedor ali o que estava acontecendo, sabe? Então, essa colaboração, sabe, das pessoas se engajarem com um propósito, com uma meta, sabe? Isso é o mundo ágil, né? Não dá para fazer um negócio que só um tá falando e o resto tá... Né? Isso não vai funcionar, vira um bando de gente. O Juan fez um comentário bacana também, a questão do... a gente fala dos problemas, né? Problemas pessoais e problemas profissionais, né? Nesse ambiente você não consegue diferenciar muito isso, né? Você tem... Principalmente hoje no... no mundo aí de home office, né, nesse novo normal que a gente vive, a rotina do mundo pessoal tá junto. O Marcos aí também fez um comentário, um livro Pact Mapping também, bem legal, Marcos. Obrigado aí, Marcos, dev do nosso time aí, que vivencia isso com a gente dentro das trincheiras, né? Então, obrigado aí por participar conosco. A Jéssica também tá aqui, tem uma galera aí do nosso time aí. Então, galera, é isso aí. Pessoal, considerações finais aí. Vinícius, fica à vontade aí para falar. Agradecer aí pelo bate-papo, é sempre muito bom falar aí com você. É inspirador ver você falando sempre, João. Você obrigado. Ver que você é um apaixonado, que você gosta, você ama o que você faz, é muito legal ver você sempre obrigado. Falando. Eu sempre aprendo muito, estou sempre acompanhando vocês aí nas redes. E obrigado pelo convite aí para participar dessa troca aí. Massa, estamos aprendendo juntos. Matheus? Agradecer mais essa oportunidade aqui, poder também compartilhar, né, as experiências que a gente tem no dia a dia dos projetos, não ficar só no nosso mundinho, né? A gente poder compartilhar isso com as pessoas, acho que é muito bacana. A gente poder trocar as experiências aqui, essa troca de experiências é sempre muito bem-vinda, né? Sempre fantástico isso. A gente só consegue agregar com isso. Pessoal, agradeço vocês dois aí, são pessoas que já estão aí no meu círculo de amizade e de relacionamento há muitos anos. O Matheus como um grande parceiro aí nos projetos, o Vinícius acompanha, né, desde a época do Sevna, né, e também depois a gente sempre vem dentro do possível, né, Vinícius, batendo um papo aí, conversando, sim, tá? Então... desejo um sucesso para vocês aí, sabe? E, bom, para quem tá, principalmente, né, para quem tá nos acompanhando aqui, né, nessa live ao vivo, né, então, muito obrigado aí pela audiência, pelas perguntas, pela troca de ideia, né, eu acho que isso é o nosso propósito aqui com essa iniciativa, né, então, reforçar que essa live ela vai ficar gravada no nosso canal, né, no YouTube, e também depois a gente vai subir um formato aí de podcast, então acompanhe a gente nas redes sociais, a gente vai sempre divulgar conteúdo, e daqui 15 dias a gente tem outra para falar de outros assuntos. Então, pessoal, muitíssimo obrigado e um forte abraço para todo mundo.